Minha mente está confusa, será que a paz existe? Não acho a felicidade, só ando triste. Tá tudo certo? Não, tá tudo errado. Castelo de areia, não suporto o vento fraco. Meu coração já está cansado de tanto sofrer. Já não vivo a vida como tem que ser. Na madrugada, olhos abertos, não posso dormir, pensando na felicidade que não vivi. A angústia me persegue e vem a depressão, que derruba até o mais forte dos irmãos. Pensamentos malignos temos que suportar. Viagem espiritual pra algum lugar. Na consciência a certeza de que sou capaz. Na prática o medo que me puxa pra trás. É nessa onda que enlouquece e sempre cresce mais. É tipo um tsunami que devasta onde vai. Sei que a vida é uma caixinha de surpresa. Um dia sou o predador, no outro sou a presa. A procura de uma verdade bate forte o coração. Tem dor mais forte que a dor da solidão. A angústia, a tristeza tenta me calar. Não sei se sou mais forte ou se já me entreguei. Ou se já me entreguei. Se sou mais forte ou se já me entreguei. Já estou cansado, quero ouvir o meu pai. Seguir em frente sem olhar para trás. Na guerra quero ser um guerreiro. Na luta pela vida o primeiro. Já estou cansado, quero ouvir o meu pai. Seguir em frente sem olhar para trás. Na guerra quero ser um guerreiro. Na luta pela vida o primeiro. Não desanime da sua felicidade. Lute sempre por ela. Por mais difícil que seja, sempre se supera. Um sorriso, um abraço, não faz mal a ninguém. Dê valor às coisas simples da vida e pratique sempre o bem. Tente se puder vencer seu coração. Quando ele fala mais alto, domina a situação. Vem com pressa, não tem medo, é dono de si. Ele faz pulsar a vida, sentimento fluir. A cada dia que passa, a angústia fica mais forte. Será que a vida é sofrer? O que vem depois da morte? Dúvidas que batem no peito e que causam dor. Já não consegue e o perdão só tem rancor. Será porque que planejamos de um jeito e Jesus de outro? Quando parece estar no fim, acontece tudo de novo. E ficamos feito bobo, uma presa no alvo. Uma palavra, um conselho mal dado. Tipo como um flash está feito um estrago. A vida é feita de pequenos detalhes. A gente nem nota e vai tudo pros ares. Forças pra lutar nunca faltou e nunca vai faltar. Peço desculpas pras pessoas que eu fiz chorar. Sei que errei, mas errei tentando acertar. Peço desculpas pras pessoas que eu fiz chorar. Sei que errei, mas errei tentando acertar. Já estou cansado, quero ouvir o meu pai. Seguir em frente sem olhar para trás. Na guerra quero ser um guerreiro. Na luta pela vida o primeiro. Já estou cansado, quero ouvir o meu pai. Seguir em frente sem olhar para trás. Na guerra quero ser um guerreiro. Na luta pela vida o primeiro.